cheiro de perfume bom. Tu tá legal, cheiro de marola boa. Tu tá legal, para malandra jogando. Tu tá legal, os amigos faturando. Tu tá legal. Fazendo isso. Oi, cubo, oi, cubo, oi, cubo, bum, ela arrasta na quadra, ela arrasta. Oi, pro Denis, ela arrasta na quadra, na, na, na, na. Oi, cubo, bum, ela arrasta na quadra, ela arrasta. Oi, pro Denis, ela arrasta na quadra, na, na. Deixo você louca de vontade pra ficar comigo. Te olho com cara de safado, bandido. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro carro que você vai ver. Dentro do carro, hoje vai ter ousadia. Oi, com o Denis, hoje vai ter ousadia. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Dentro do carro, hoje vai ter ousadia. Oi, com o Denis, hoje vai ter ousadia. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Baile do Denis, sempre lotado. Todo fim de semana eu tenho que partir. E os amigos, sempre curtindo. Dinheiro no bolso e tiver assim. Eu vou pro baile da gaiola. Ah, a intenção de beber. Te vejo no baile, já chego sarrando. Do jeito que você gasta, eu te deixo excitada. Te levo pro beco, te faço a proposta. Ah, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Senta, senta, senta, senta, senta, parecendo a danadinha. Senta, senta, senta, senta, tu tá legal. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, o jeito que você gasta. Eu vou pro baile da gaiola. Hoje vai ter ousadia. Ha ha ha.